Southwest Mendota. Movendo 130 graus, tomando zero, né? Está aprovada até o ponto de espera da pista 0 via parte 1, unidade de Índia, ponto de espera do Rio 98, décimo 95, renegando 0 no meia. Aquilo, parte 3, 5 no meu. Alfa, Kilo, parte 3, posição 5 no meu. Zero, não me engano. Zero, bom dia, informação Golf na posição 5, solicito pelo melhor número 3 na zero. Dia 2 no 1, autorizado na Leão 360, tem 92, fecha até novo. Decolagem na 0, primeira curva à direita da El Lederumi. Transponder 5064, controle 120, décima 8. Autorizado da Leão, nível 360, já está 9285, fecha até novo. Decola do Delta, curva direita, chega da EOL de Rony, 5064, transponde 208, controle 62. Correto, chega para o estacionamento, posição 5. Agora pronto, 62 não. Bom dia, TAM 3890, linha decola da 1-0, vento no 3-0 graus, com 1-1, né? Linha decola 1-0, TAM 390, decolada 15, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, até 3290. Salvador, boa, até 3890, passa 1000 ao 330. São 3890, contato com o andar na decolagem, como vê, sai da Puca, transição Caju, por onde voo 330. 330, Puca, transição Caju, até 3890. Autorizado, chame o taxi. Chamará Tanque 622. Salva Azul 4201, posição 01 para o Chico. Autorizado, chame o taxi. Autorizado, chame o taxi. Autorizado, chame o taxi. Na 225, táxi aprovado até a ponta espera 910, via parte 1 e táxi Índia, ponta espera 2 e 1, 895, Quem é H190, 16, chega em breve azul com o número 2. Vem fazer o taxi silêncio então, 6228. Bom, 622, boa. Calma. Essa deve ter alguma posição dessa taxa alfa que interditada aí? Nenhuma previsão. Tá bom. Salvador Azul 4201, 9864, 4 horas e 43 de autonomia, alterna Ribeirão Preto para cá. Ainda até o ponto de espera 2195, que é legal no 0-1. Cuidado, cara, até o ponto de espera 2195, Torre Azul 4201. Bom dia, formação Golfo autorizado Brasília via rota do plano peso 17, nível 360, decolagem 0, primeira curva à direita, perfil Árvore Leva. Transponder 5077, controle Salvador 120298. Bom dia, chama 6225, ponto de espera número 2, pronto. Deixa eu ver o ponto de espera. Certo. Torre Azul 4201, pronto, ponto de espera 510. Azul 4201, na linha decola da 10, ventou no 30 graus, com 10 não. A linha decola 510, Azul 4201. Chama 6225, a paz de vista corrida 09 à frente, a linha mantém o 10. Torre Azul, linha mantém o 10, 6225. 301, decolado aos 26, acho um controle 120, decima 8, com voo. 208, boa. Uno 44 a bordo, era na Campinas, 3 horas e 30. Uno, taxi aprovado até a ponte espera da 10, via parte 1, taxi Índia, ponto de espera torre, 11895, QNH 1006. Autorizado via parte Índia, até a ponte espera, 11895, 0906. 6211, obrigado, bom dia. 2.200 pés. Aí vou 4201, bom dia, contato radar na decolagem, subversão da transição ótima, para o meu voo 340. Via da El Mótima 340, nível 4201. Salvador é o Papa Tango Mike X-Ray Papá. Posição remota 14. Solicito autorização de reboque para a posição de número 8 no pátio principal. Ele a reboque da remota 1 no pátio para a posição 8. Autorizado. Autorizado, chantar. Eu reporto no teste. Muito bom dia, Xanel 6201, ponto de espera, pistão 0, pronto. Bom dia, Xanel 6201, ali mantendo 0. Ali mantendo 0621. Xanel 6205, decolador 2, não, acho um controle 10, decimal 8, com voo. 6-0, vai, tá bom. Salvador, Xanel 6225. Bom dia, contato uma dama da colagem, subversão da arco transição elétrica para o meu voo 380. 380, para a saída 622. Decolagem 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-0 na. Câmera 1-0, 6-2-1. Passarinho do 2229, checou o Dudu, de mantém 1-7-0, ciente da Gol. Passarinho do 2229, controle Salvador. Na identificação, está autorizado descida para o nível de voo 050, está presente voitado para a chegada à mar, ajuste ao dômetro no 06. 050 na proa de Itapi. O passarinho do 2229. Sobre Salvador, muito bom dia, Shiner 6211, decolado, saída da El Irumi. Shiner 6211, contato radar na decolagem, tudo via, saída da El Transfer Irumi, para o livro de voo 360. Via da El Irumi para o 360, 6211. Alô, 6225, primeira voa, Alepa. Xalé 6225 autorizado, voa atleta Alepa. Alepa, obrigado. Azul, muito bom dia, Azul 2770, Salvador. Azul 2770, bom dia, controle, Salvador, essa unidade de identificação. Azul 2775, contato radar 62 milhas, sudoeste de Salvador. Está autorizado a chegada à marca, por exemplo, do Sede Mare. Chale no ideal tecido, ajuste o altímetro no 0 no meia. Apresente voa, Mare, quando ajustado no 0 no meia. Reportar para o Azul 2775. Controle Salvador, sem identificação, desta via chegada Mare para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 0 no meio. 7, o controle Salvador, acionei a identificação. Azul 4958, contato radar 65 milhas, sudoeste de Salvador. Está autorizado a chegada, Mário, da presença do Pro de Mário, chama o ideal tecido, ajusta o metro no 0 no meio. Azul 4201, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Recife 13395, 4201. Bom dia, meu conselheiro. Valeu. Voo 1649, reduz a velocidade 250 mais. 2, é o Papa Tango, Mike X-Ray, Papá. O carro não termina o reboque na posição 8, parte principal. Gente. Tá, bom dia. Bom dia. A série 2229 apresenta o voo Duna, desça para 3 motéis, ajuste o altímetro no 0 no meio. A proa de Duna com para 3 mil pés com 1016. Correto. Segundo bom dia, Gol 1093. O Xalé 6225, chama agora o centro Recife 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, Xalé 6225. Obrigado, descido azul 2775. Décimo 21. Transponde 5075, controle Salvador 1-2-0-8. 2775. Decolando a 1-0 com curva direita. Só pegar a saída elétrica. Ítimo e upper Zulu 29, transponder 5075, controle 12080, gol 1093. 1093, a saída Arbor, Arbor após o Elefa. Bor após o Elefa, com gol 1093. Arbor Elefa, chame o campo, puxa o treinamento, portão 7. Positivo, vai chamar. Salvador, bom dia, Rio 5973, ciente da Hotel. Bom dia, Rio 5973, Hotel Confere, autorizado Recife, Rio 317330 ao nível. Decolagem 1-0, curva esquerda, após decolagem, saída Puca, Jamo Aracaju. Transponder 5104, controle Salvador 1-2-0-1-8. Autorizado nível 330, rota conforme plano, saída Puca, Jamo Aracaju. Transponder 5104, controle 308, Rio 5973. Correto, chama para o estacionamento. Vai chamar. Táxi aprovado até o ponto de espera na pista 1-0, via parte 1 da táxi da Índia, ponto de espera torre 1-1-8-9-5, PNH 1-0, 1-6. Janela 211, chama agora o centro de Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 1, 95. 251, 133, 95, obrigado, bom dia, 621. O Salvador, bom dia, do Alfa, X-Ray Hotel. Prossiga. Bom dia, senhor Alfa, X-Ray Hotel, está na posição 3. Romeu do Bate 3, força rebote para o skate, também do número 3 do Bate Principal. Aguarde, aguarde. Bate o Alfa de Cruel Céu no Azar. Redução 220 mais, desça para 4 mil pés, altímetro 1-0 no meio. Para 2229, está autorizado a tomar procedimento elétrico, redução 1-0, desça para 2-6, reporte estabilizado. 2000, autorizado elétrico, veio para mais estabilizado, 2229. Estimamos mais 5 minutos. Gente. Você já tá na escuta. Ah, desculpa, desculpa. Ok, vamos querer aguardar o pushback da aeronave da Rio, ok? Após ser autorizado. Paulo Gol no 0937 para push, deck acionamento. Portão 7 autorizado, chama o táxi. Chama táxi. 1649, retração para sequenciamento, curva direita proa 235. Limite vamos só proa por 25 milhas. Proa 235, vai. Azul 2775, sobre retoração, mantém presente pro limite localizador, desça para 3 em 10, altimetro no 0 no meio. Desce para 3 filmes, 16 ajustado, mantém pro, aguarda o localizador da Uno, azul 2775. Azul 4958, reduz a velocidade 2209, o número 4 na aproximação. Vindo para 220, 1004, 1049. De forma, vai manter a velocidade 240 até 3 milhas de duna. 7, o passageiro 229 é ponto localizado e estabilizado. Pode ser lá. 865 decolado aos 43, chão controle 120 decimal 8, bom voo. 208, vai chamar o 865. Controle o bom no 865. 5, voltar para o radar, suba via saída Arbo para o nível 360. Para o 36, na subida, o gol no 865. Azul 2775 para interceptar o localizador, correr à direita na proa 060, desce para 2000 pés, autorizado ABS, aponte o localizador. Direita 060, desce para 2000 pés, para trás, autorizado ABS. O 4958 está cruzando 080, solicita continuar a descer. O 4958 desce para o nível 050. Para 050, azul 4958. O azul 4958 está sob operação, correia esquerda agora na proa 360, limitado pela magnética 101 no 225. 360, limitado pela magnética 100 no 225. Claro, 2 horas e 45. O 1093 autoriza o ataque, vem de parte cara do 102. 1-8-5-9-5, negócio 1-0, 1-1-0. Ativo o cruzado no meio CNH, no ponto de entrada 2-9-5-0-0, bom 1-0-9-5. Para o pushback, acionamento Rio 5-9-3-3. Autorizado, push, portátil, Rio 5-9-3. Livre o push, 5-9-4-5-9-3. Toma sinal de 9 milhas. Eu sei, gente. Não, 4958, desça para 4.000 pés, 1.0 no meu ajuste. 4.000 pés, 1.0. Para interceptar o localizador, correr esquerda, proa 140. Deixa para 2000, pede ajuste no 06, reporte localizador estabilizado, reduza para 1909. 4000, operador 2140649. Azul 4258, deixa para 3000 pés, ajuste altímetro 10016. Receptor localizador, azul 2775. 2775, 12198-95. 295, obrigado. 1649, inicie redução para aproximação. Azul 4958, para interceptar o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado, desça para 3000 pés, ajuste no 016. É indicado de 1709. Direita 060 para interceptar o localizador, azul Salvador, bom dia, azul 2775, uma minutinha. Sempre 2775, a gente aproximação, aguardando uma pista livre, o ajuste na 0 no meio. Aguarda, fica livre, 2775. Mas bom dia, gol 1093, ponto de espera, 10 pronto, visual com tráfego na final. Sempre gol 1093, mantenha o ponto de espera. Mantendo 903. Desça para 2000 pés, como zero no meu ajuste. Azul 4958, desça para 2000 pés, ajuste no zero no meio. 2000 pés, azul 4958. Está utilizado, voando no meio, 449. 649, está utilizado no LF, Corre Salvador, frequência no 8900. 8900, livre táxi, apenas confirmando no ponto de espera, 118.3. 118.95. 18.95. Obrigado, bom dia, Rio, com a nossa chefe. Guardando 64. Passaria 2229 na sala 50, libera direita e vem com 21-1. Direita, 21-1, boa. São Salvador, bom dia, passaria do 2229, vem com a nossa. Passaria 229, Alfa, Juliette. Moto no 2, pode passar. Alfa Juliette no 2, 229. 2600, alterno 288. Alfa 265, 288, é isso? Para o 1865? Não, a primária 126.0 e a secundária 1288. Copiei 260.288. Autorizado de pedir revolta, chamar para ingresso no site do Alfa da Situação. Obrigado. 2775, na sala 52, libera a próxima direita, vem eco de lesão, 121, na 1. Direto, eco 21. Doro 22, na fase? Sim. Você poderia continuar, por favor, a posição 1-2? Iniciamento, seja claro pelo TAM. Agora modificou para modo 1 no 4 do Pátio 1. 1 no 4, né? Salvador, azul 275 de zona R. Azul 275, alfa, quilo, 43, 490. Alfa, quilo, 43, 490. 275 na... A entrada da remota 4, da 3, vai manter a posição aguardada. E o balizador já está balizando outra aeronave. Tem que mandar o... a aproximação também. Então, agora vai ingressar na 49 na sala 54, libera a direita, via Econ 2, 1, décima 1. Econ 2, 1. Boa 2 do Alfa de Hotel, pronto para direto para o Pátio Principal. Eu dou frequência no 895, 4958. 2895. Guardando a frequência. Não, esposa autorizada. Pouso autorizado, azul 4958. Tá com tudo embaixo da estrada. Direto, passa 62 aqui, quando vem pra cima. 1093, está autorizada a linha e manter pistão 1-0. Marinha, mantendo 0-1, 1-0-93. Solo 4958, solo 57, a livrar a pista, solo 1-2-1. 2-1-1, a livrar, solo 4958. 93, está autorizado decolagem, vento 130 graus, 119. Livre decolagem, fogo 1093. Azul, pode mais. Autorizado, chamará calçado no 2003, obrigado. Alô, azul, 4958. Azul, 4958, alfa 543, região minha posição. Tony, bom dia, 5973. 5973, autorizada a linha e manter pista 1 na 10. Alinha e mantém na 10, Rio 5973. Meu. Fio. 4 na 18, a posição seria 3, é meu, não 43? Fio. O 1093 decola ao 59, controle 1-1-9-1-2-0-8, bom dia. 208, voo 093. Controle Salvador, voo 1093. 1093, contato radar na decolagem, suba via saída da árvore para o nível de voo 360. Sobe via árvore para o 360-093. E 5973, autorizado a decolar, vento 130 graus, 119. Livre decolagem, pista 10, Rio 5973. Decola 73, decola 01, controle 120-8, bom dia. 208, bom dia. Vou no 093. Autoriza direto a Lefa? Eu tenho a saída da árvore, vou no 093. Mantendo a saída da árvore, 093. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 330. Sobe via Puca para o 330, 5973. 775, adicione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, altímetro 10 no mesmo. 0, Colônia, Mari. Chama o centro Recife, frequência 1260 alterno 288. 260-288. O Rio 5975, confirma? Não, negativo. Venda para o EDITAP, Rio 5975. Chame agora o centro Recife na frequência 1285, alterne 125, decimal 45, bom dia. Baixa uma hora 285, 2545, Rio 58, 73, bom dia, até amanhã. Até amanhã, primário 2685, ok? Foram 2685, obrigado.